Diga, meu irmão, em Cristo, as nossas diferenças desaparecem. Nós somos um em Cristo. E nessa noite nós teremos aqui um ato profético de unidade, em que vários ministros da nossa cidade e do Brasil e até de outras nações, nós estaremos juntos declarando: somos um. Vamos deixar fluir o rio de Deus. E eu queria convidar aqui as minhas amigas Nívia Soares e Fernanda Brum para profetizarmos juntas o fluir das águas do Senhor no meio da igreja, no Brasil, para as nações.